Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologismo. Hoje o episódio número 22, o último e derradeiro episódio de 2020, o ano que não acabou. Meu nome é Flávio, sou biólogo e hoje, sem convidados, estamos reunidos todos os administradores para dar um adeus a esse ano e torcer por um ano mais positivo do que foi esse. Olá galera, eu sou o Aron. Então, igual o Flávio falou, vamos terminar esse ano morfético que a gente teve, né? Eita, trai de vixe, né? Que não teve coisa boa nessa desgraça. A única coisa boa que a gente teve foi essa semana aí que divulgou a vacina, né, pra gente. Então, tamo aí, né? Episódio 22. Se o mundo não acabar ano que vem, vai ter mais. Senão é o último mesmo. É isso aí, galera. Sou o Ribas, biólogo, gestor ambiental e louco dos board games, e bebam água também, porque deve ser o meu bordão esse ano. O negócio não foi fácil esse ano, e realmente a gente teve que se adaptar bastante, né? Uma empresa, tudo teve que, às vezes, dar uma segurada aí, porque tava esperando o negócio melhorar, e aí a gente descobriu que o negócio não melhorou tão bem assim. Então, bora se adaptar, e o ano que vem espero que seja um pouco melhor, né? A situação que a gente tá passando. Bom, e eu sou a Suna. Também não vejo a hora desse ano acabar, pra ver se quem sabe ano que vem a gente tem alguma luz do fim do túnel. E eu também não vejo a hora de chegar o Natal, pra poder deitar na minha caminha e maratonar Senhor dos Anéis. E Chaves também. Perfeito. Ô Suna, nem fale. Eu tô esperando a série do Senhor dos Anéis sair na Amazon, porque eu tô bem ansioso pra isso. Então, é o seguinte, apesar da pandemia, 2020 foi um ano bom para biologismo, né? O ano de maior crescimento da página no Facebook, no Instagram. O primeiro ano, propriamente dito, do nosso podcast, né? A gente começou em novembro do ano passado, então completou um ano faz pouquinho tempo aí. E foi o ano que nossa equipe cresceu mais um pouquinho, né? Com a entrada da Susan. Cresceu com o número de seguidores também bastante, né? E eu quero relembrar uma coisa aqui, que no quarto episódio desse podcast, que foi o primeiro episódio de 2020, a gente estava com 30 mil curtidas. E o Aron disse isso aqui, ó. Quantas curtidas a gente tá agora no Facebook? 30 mil, né? 30 mil, ó. Já começamos o ano com 30 mil curtidas. Viu? Isso aí. A meta é 60 mil até o fim do ano. Boa, boa meta. Eu sou um oráculo, bicho. Aqui. É, bicho. E, na verdade, a gente deixou essa meta para trás, né? Que a gente já tá com 72 mil curtidas aí. 73. Então, 73 mil curtidas. No começo do ano parecia uma meta meio ousada. A gente não escolheu uma meta. A gente vai chegar na meta e quando chegar na meta a gente dobra a meta. É. Quase isso, cara. Tivesse mais um pouquinho esse ano aí. Mas só de pensar também que o Instagram, né, que era uma coisa que a gente tava achando que era mais difícil também de render, bateu 10 mil há pouquíssimo tempo atrás, né? Exatamente. Uns dias atrás, hein? Chegamos esses dias a 10 mil curtidas no Instagram, 10 mil seguidores no Instagram. Então, agora a gente pode arrastar pra cima já. Você comentou do episódio 4, né? Tipo, foi o primeiro episódio que a gente chegou tacando realmente umas... Vamos falar a opinião mesmo do que a gente acha, vamos falar umas coisas diferentes. E a partir disso, rendeu um monte de episódio muito diferente, né? Um do outro, com convidados até mais específicos, né? Cada um. Achei muito legal essa evolução que a gente teve aí. Não, isso é verdade. É legal que a gente pode fazer um balanço desse primeiro ano do nosso podcast que... Foi um ano de muito aprendizado, assim, acho que dá para dizer, né? Coisas que a gente foi entendendo como que funciona melhor e tal. A gente gravava presencial no início e aí, devido à pandemia, a gente foi forçado a migrar para o virtual, né? Então a gente gravou cinco episódios. Presencial, foram seis? Foi o último do Chibi. Foi isso, tem razão. Aí então, a Suzy entrou. Exato. É. A gente tá no episódio número 22, mais dois especiais, então desses 22, só seis foram presenciais, o resto foi tudo à distância, virtual, a partir do sexto, como o Ribas comentou, a Suzy entrou, foi o episódio especial do Dia das Mulheres, né, das Mulheres na Ciência, e a partir daí aí só a distância, né? Nossa, A Suzan entrou já com dois pés no peito, né? Já mandando super bem, liderando a mulherada que tava falando, mandando uns relatos, né? E aí foi muito louco que no episódio 7, né? Aquele de coletas, antialérgico, etc., que a gente foi falar... A gente gravou ele inteiramente pelo WhatsApp, gente. É, vocês não têm ideia do trampo que foi fazer aquela p*** lá, velho. Esse deu trabalho. E o outro também, o oitavo também foi verdade. Da Ciência na Infância. Pois é, isso que eu ia falar. Foram dois episódios gravados pelo WhatsApp, e porque a gente teve problema com diversos aplicativos aí que a gente tava testando. E os homens estavam mexendo bagulho, né, velho? Só dá merda. Teve que apelar pro WhatsApp, né, que todo mundo sabe usar, que é fácil, mas não é tão fácil de encaixar tudo, de editar, mas no fim deu certo. Aliás, a gente que não sabe, que não percebe que foi gravado pelo WhatsApp, então acho que deu certo. Aliás, a gente devia entrar pro Guinness, o primeiro podcast gravado pelo WhatsApp, velho. Ninguém teve essa ideia inútil, velho. Ô Arão, cara, eu acho que quem sofreu mais nesses episódios foi, primeiro, a Susan, que a internet dela, ela gravou do City, né, então foi mais complicado. E a segundo... gente tava falando, né, a Susan depois de 3 minutos respondeu o negócio aqui. Ah, 3 minutos você foi gentil, né, meia hora depois de ter acabado a conversa, eu tinha respondido ainda. Eu acho que o herói desses episódios foi o Flávio, meu cara. Pra poder fazer sentido esses episódios, ele teve que editar tudo de uma forma absurda, assim. Ah, e o Flávio tá sendo heróico em todos, né? Porque se for o Flávio editar isso pra gente, coisa de doido o trabalho que ele tem pra fazer e a perfeição que ele faz o trabalho, né? Obrigado. Mas, na verdade, com o tempo a gente vai pegando a manha, o negócio vai fluindo mais fácil, né? Mas... Uhum. Sem dúvida, esse do WhatsApp aí foi meio loucura mesmo, porque deu muito mais trabalho do que os outros. E é interessante de comentar uma coisa, que ele demora o dobro do tempo para ser feito, né? Não para ser editado, mas para ser feito mesmo, né? Porque a pessoa manda um áudio de 3 minutos, a gente fica 3 minutos esperando ela mandar o áudio, e aí a gente ouve os 3 minutos para entender, para poder comentar o que a pessoa falou. Então, são 6 minutos, né? Cada áudio é dobrado, né? Pra até ter uma resposta e tal. Então, se o episódio fosse ter 1 hora de gravação, ele acabou tendo 2 horas para todo mundo, no mínimo, né? Para as conversas terem sentido, né? Acho que foi umas 3 horas e pouco total, viu, mano? Eu lembro que eu fiquei muito tempo no jardim gravando. Não, exato. Puta ideia de idiota, né, velho? Mas eu nunca mais vou fazer isso. Pô, mas deu certo. Não, deu certo. É, foi uma ideia de louco mesmo, mas, tipo assim, foi uma coisa que a gente tava disposto a fazer o negócio funcionar, independente de como, né? A gente poderia muito bem ter desistido e falar, deixa quieto, meu, o dia que a gente arrumar um aplicativo melhor, mais funcional, a gente volta a fazer e fica um intervalo sem episódio aí, boa, né? Mas não, a gente tava comprometido a fazer o negócio, e tanto é que embalou depois disso, né? Principalmente depois que a gente achou um aplicativo feito pra isso, né? Razoavelmente bom pra gente poder se virar, né? Mentira, gente, né? Grava pelo Skype, mano. Todo mundo sabe que é. Mas falar pra você, a gente testou todo tipo possível de aplicativo pra tentar resolver esse negócio. E não tava rolando. É assim, é claro que não vai ter a qualidade de quando a gente gravava presencial, todo mundo no mesmo ambiente, com o microfone ali e tal. Então ele perde um pouquinho da qualidade do áudio, mas, pô, dá pra ouvir tranquilo o episódio. É, não é aquela coisa, né, que parece que o cara tá num walkie-talkie dos anos 90, né? Dá pra ouvir de boa. Pelo que a gente tem disponível, tá bacana. Sim, sim. E é com certeza. Não, eu fico pensando uma coisa. Eu ouço uns podcasts por aí, ou até mesmo uns vídeos no YouTube, que a galera tem sabe, grava e tem, sei lá, 100 episódios aí, o negócio continua com um áudio bem ruim, assim. E tem uma galera que é uma fanbase grande. Então você fala, meu, nossa, a gente já começou pelo menos com uma qualidade de áudio boa, assim, sabe? Mesmo sem ter estúdio, sem nada, pelo menos a gente consegue gravar uma coisa bacana. E aí, passou da marca de 20 episódios aí, a gente já tem uma galera legal nos ouvindo, assim. E, inclusive, é um elogio que a gente recebeu logo no início, né? Que o pessoal falou assim, ó, pelo primeiro episódio vocês mandaram super bem e tal, os primeiros. Aí o cara até comentou, falou, ó, tem podcast que eu acompanho há mais de um ano, dois anos aí, e a qualidade não tá tão legal assim. Então, a gente deu sorte com algumas coisas aí, foi aprendendo a aperfeiçoar outras coisas, mas ainda estamos longe da perfeição, né? Mas cada episódio tentando melhorar alguma coisinha aí, né? Surgindo ideias novas e tal. Com certeza. Uma coisa que a gente não tinha, mas agora tem, é a data e o horário fixo pro podcast, né? Que agora sai a cada duas quartas-feiras às 10 da manhã, né? Antes era meio quando der pra gravar, deu. Quando der pra lançar, lançou. E agora a gente já tem essa padronização aí, pelo menos. Então a galera já sabe quando sai episódio novo nosso, né? É. Mas agora, depois desse, esse ano a gente tá de férias. Não vem encher o saco depois da gente não querendo cobrar podcast, que a gente vai gravar depois das férias. É, exatamente, esse é o último, então a gente vai ter pelo menos um mês de férias aí para dar uma descansadinha aí do podcast, galera, né? É, galera vê férias, tá achando que a gente vai para Maragogi, né, para Jericoacoara, não, vamos para nenhum lugar, eu vou trabalhar. Eu vou ficar em casa, provavelmente. Olha lá. Só sei que realmente é bom, porque esse tempo que a gente deixou aí é pra galera poder ouvir o resto dos podcasts mesmo, pra chegar no último ali e começar o ano já pronto pras próximas etapas, né? É, porque quando começar o ano, primeiro podcast eu vou fazer um ditado, mano, um quiz de ver se vocês sabem o que é cada podcast. Eu falo, fulano falou tal coisa em qual episódio? Vocês vão ter que falar, né? Tem que ter tudo decorado. Cara, eu só sei uma coisa, que esse ano foi uma bagunça total, porque parece que 2012 atrasou uns aninhos aí e tacou 2020 como se fosse o fim do mundo mesmo. A gente teve o coronavírus, beleza, né, isso todo mundo tá sabendo, mas a gente teve incêndio, a gente teve chuva, a gente teve mudança climática, umas par de coisa bizarra assim acontecendo, e tudo bem, tem todo ano um monte de coisa, mas esse ano parece que juntou até morte de famoso, junto. Ah, morreu Maradona, bicho. Começou então, aí, velho. Van Halen. Van Halen, Maradona aí. Uma galera, velho. É, verdade. E teve um monte de coisa, né? Assim, é que a gente começou a fazer levantamento pra esse episódio aí, pra fazer uma retrospectiva e tal. E agora, antes de começar a gravar, tava todo mundo lendo aqui e falando, pô, não tem uma notícia boa aí, meu? Só desgraça. Parece que tá assistindo Datena nesse negócio, cara. Só desgraceira, velho. Né? E aí, assim, alguns desses temas a gente... foram temas... Algumas dessas notícias foram temas de episódios do nosso podcast, como, por exemplo, em julho, a gente teve aquela cobra Naja que picou um estudante de veterinária, né? Aí depois ele ou outra pessoa deixou ela numa caixa no shopping do Distrito Federal. E aí teve todo um desdobramento da história. Cogitou-se que a cobra seria sacrificada. O soro antiofídico para essa cobra não tinha aqui no Brasil, tinha poucas doses, né? Aí depois disso, a polícia começou a investigar o rapaz e encontrou vários outros animais na casa dele, descobriu-se tráfico de animais envolvendo amigos dele, até professor da faculdade parece que estava envolvido, né? Nossa. Foi uma coisa marcante na época, deu o que falar, gerou meme até não querer mais. Foi uma parte boa. Sei que esse negócio da Naja ali foi positivo para achar todo esse negócio de tráfico absurdo, né? Que aconteceu, mas coitado da Naja, não foi positivo pra ela, né? Pelo só menos ficou famosa, né? Então. Ah, mas o duro é isso também, né? Na hora que tava toda aquela mídia, aquela coisa, muito se falou, mas e agora? Como que tá essa questão da fiscalização no tráfico? Serve ali no momento, mas e depois? Isso fica pra uma outra situação ou não, né? A gente não vai ter a mesma coisa de novo. Complicado, é desanimador a gente saber que na hora tudo isso aí foi exaltado e com razão, mas e depois é esquecido, cai no esquecimento e volta a ser a mesma coisa. Sim, a fiscalização não pode relaxar, né? Tem que aproveitar e ir pra cima, né, meu? Aproveitar que o assunto bombou aí e tal, viu-se a importância do negócio, viu-se o perigo do negócio, né? Porque, pô, uma cobra que não tinha meia dúzia de doses aqui no Brasil, do soro e tal. Imagina se tem outras aí perdidas por aí, começa a galera a ser picada. vai começar a morrer gente, né? Precisava aproveitar o embalo aí e ir pra cima mesmo, né? A sorte que era uma só, cara. Imagina se tivessem fugido umas 5 ou 6 aí e começassem a procriar. É. Aí ia ser um problema muito grande, assim. Uhum. Então, maior, teria esse problema das espécies exóticas, espécies invasoras e tal, que poderia trazer um problema, mais problema ainda, pra nossa fauna local, né? Falou de julho, né, mas em junho pareceu um negócio bíblico esse ano, né, tipo, nuvem de gafanhotos quase chega aqui, tipo, de uma forma assim absurda, assim, né, aquela nuvem que parecia bíblica mesmo, né. Não, o pior que isso foi já a galera mandando os versículos lá, achando que era o fim do mundo. Tem o fim do mundo a cada esquina, né, cada final de semana a galera inventa uma forma de fim do mundo, se não é os gafanhotos, se não é alguém voltando, é um meteoro que tá chegando, o Nibiru, sei lá o quê. Toda hora que descobrem alguma coisa, não, agora acabou, vai acabar. Não sei como. Não, sempre tem um meteoro, né? O que os caras esquecem, velho, é que meteoro passa todo dia na frente da Terra, só que nunca arrebenta aqui. Muitos caem aqui também, né? Só que são pequenos e tal. Não acontece nada assim de grave, né? O cara acha que deu um tiro lá, não é um meteoro caindo, tá ligado? Aquele da Rússia pelo menos era, né? É, o da Rússia foi, mas é na Rússia, né, velho? Eu não duvido nada que não era nenhum meteoro, foi algumas coisas que os caras estavam testando e tacaram do avião, tá ligado? Cara, esse da Rússia, a coisa que eu mais achei engraçado foi que aquelas câmeras, né, dentro do carro e tal, tinha um cara no caminhão, assim, aí do nada o meteoro descendo, assim, tipo, pegando fogo, tchur, o cara abaixa o quebra-sol, assim, e continua, mano na boa, assim. Nossa, outro? Deixa eu pegar a bola. Mais um, pô? É, então, e o lance dos gafanhotos foi uma loucura mesmo, né, que acabou com as plantações na Argentina, acho que no Uruguai também, se não me engano, né, e quando tava chegando aqui no Brasil, tava uma preocupação enorme, porque foi bem no meio da pandemia, né, em junho, já, os casos já tinha mais de 10 mil mortes no Brasil nessa época aí, todo mundo preocupado com essa pandemia, veio os gafanhotos, mas acabou não indo muito pra frente aqui, né, não sei se desviaram a rota, começaram a morrer, acho que a quantidade de agrotóxicos tóxico que tem nas nossas plantações. Certeza. Exatamente. É, tudo bem que a gente sabe que essas explosões de gafanhotos são muito efêmeras, né? Tipo, explode e depois morre 99%, né? Sobra só aqueles pouquinhos. Mas mesmo assim, eu acho que eu tô com o Flávio nessa. Deve ter sido, vambora disso aí e boa. É. Não, então, e tipo, a população acaba, para do nada, mas também é o suficiente pra acabar com um monte de plantação, né, cara? Dá prejuízo pra vários países aí, né? Dá um prejuízo, velho. Pra caramba. É que, na verdade, no Brasil a gente não vê muito esse tipo de comportamento, né? Mas outros países sofrem meio que anualmente com isso. Né? Às vezes tem uma explosão muito grande da população, mas essas nuvens assim se formam, é uma coisa meio que até normal, dependendo da região que a gente está citando. Aqui no Brasil que o pessoal ficou meio assim, porque nunca foi visto, assim, acho que em 1940, se eu não me engano, teve uma coisa desse tipo, mas é que nem o Flávio falou, meu, chegou aqui, meu, só agrotóxico. E também a questão do clima também pode ter sido diferente, isso pode afetar, a temperatura é muito importante para esses bichos. Mas já pensou, né? Já tem coronavírus, 1 milhão de outras coisas acontecendo, nuvem de gafanhoto. Aí veio a tal das vespas assassinas, lembra que comentaram também? É verdade, é verdade. Tava chegando vespa no Brasil e tal, falou assim, só faltava essa. É. Mas coisas tinha também, um monte de fake news em cima disso, né? Falando que tava aqui, não sei das quantas. Sim, teve mesmo. A galera começou a criar um pânico em cima aí, né? E é ruim dessas fake news, dessas historinhas aí, é que muita coisa começa a trazer prejuízo pra biodiversidade, pra fauna, né? Porque a galera fica desesperada, começa a sair matando os bichos à toa aí, né? Que nem no Peru, no meio do coronavírus, a galera começou a matar morcego, com medo do morcego transmitir coronavírus pra galera, sendo que quem tá transmitindo agora é ser humano mesmo, né? A história do macaco lá com a febre amarela, né, velho? Isso, exato, exato. Também a galera começou a matar, tipo, o cachorro, o gato, abandonar, fazer uma coisa do tipo que achava que o cachorro ia pegar o coronavírus e passar pra uma galera, né? Sim, então, mano. E isso foi proveniente de fake news também, sabe? Ou de desinformação, que é uma coisa que às vezes é até pior. Porque é a informação importante, mas aí a galera desvirtua tudo, né? e acha que aquilo lá é verdade. Distorce, né? Uhum. Exato, cara, exato. É, esse acho que é um ponto que a gente sempre tem que bater nessa tecla, né, pra tentar convencer a galera a não compartilhar a notícia que não se tem certeza da veracidade, da confiabilidade do veículo que tá transmitindo aquilo, né, porque é só prejuízo pra todo mundo, né, cara. Pô, a galera inventa essas histórias, aí sai compartilhando que nem louco no WhatsApp, né, teve aquele vídeo lá de um bicho que é um, eu não sei nem que animal que é, ele parece um morcego, assim, grande e tal. É o ET Bilu. Sabe, ele tem umas membranas assim, no corpo, ele grita, mas acho que ele é da região da Malásia, por ali, assim, se eu não me engano. E a galera começou a compartilhar esse vídeo que nem louco, assim, botando um pânico na galera. Aí sai notícia no E-Farsas, no boatos.org. Porque, tipo, todas essas notícias sensacionalistas, cada hora tem uma versão diferente, né? E a ideia é só botar pânico na galera. E aí o que acontece? Alguém vê um bicho parecido com aquele, é paulada no bicho, né, mano? O bicho não faz nada de mal, assim. Cara, eu fico pensando uma coisa, imagine na época do chupacabra, se tivesse WhatsApp, se tivesse esse meio de comunicação mais rápido, assim. O chupacabra é mais real que essas p*** ainda. É verdade. Cara, eu fico pensando que esse negócio de memes, né, a gente foi criando umas coisas muito bizarras e ao mesmo tempo com coisas sérias, né, ao mesmo tempo. O brasileiro não tem limite, cara. Não tem, velho. Mas é engraçado que, tipo, dos últimos 3-4 anos, eu posso até falar que é mais, né? Mas eu acho que esses últimos 3 anos foram muito complicados, porque a mudança climática foi, assim, absurdo. Até de quando que época de chuva, quando que a gente tava prevendo alguma coisa, e isso foi só acontecer depois ou antes, né? Aham. Uhum. Mas acho que isso também tá relacionado com as queimadas anteriores, né? Sim. Que também influenciam na questão do clima, né? Sem dúvida. E é tudo aquilo, tá tudo interligado, né? Tipo, um incêndio lá na Amazônia, a fumaça vem parar aqui no Sudeste, né? Tem o lance lá dos rios voadores, né? E que influencia nas chuvas aqui no Sudeste, no Sul e tal. E as queimadas no Pantanal, que foi coisa que a gente fez um episódio, né, sobre isso, com a participação da Ana Elisa, que é bióloga também. Foi o episódio número 16. A gente falou sobre as queimadas no Pantanal e na Amazônia. Foi um episódio bem interessante também, com vários relatos dela, que trabalha ali direto, né, no horto ali, tem um pouco de experiência na área. E a gente mencionou bastante isso, né, de estar tudo interligado, né? Acho que foi nesse episódio até, Ribas, que eu comentei, você me corrija se eu estiver errado, mas eu comentei aquele lance da areia do Saara, que acaba uma nuvem de areia lá do Saara, ela atravessa o oceano e se deposita aqui no solo da Amazônia, né? Se eu não me engano, foi porque a gente estava comentando sobre o quanto que a umidade da Amazônia pega no resto do mundo todo. Aí acho que você fez essa contraposição aí, falando também da areia do Saara que vem para cá. E é uma areia que contém nutrientes, né? Então ela ajuda a fertilizar o solo da floresta amazônica ali e tal. Então é uma coisa pra gente, não tem essa de, tá pegando fogo lá na Austrália, o que eu tenho a ver com isso? Inclusive aconteceu no começo desse ano, em janeiro, e as fumaças puderam ser vistas daqui do Brasil, né? Do negócio do outro lado do mundo, né, cara? Exato. Então não tem essa de, é longe, é fora daqui, não tem nada a ver comigo, sempre tem a ver, né, meu? Então a gente tem que sempre tentar fazer a nossa parte e cobrar os responsáveis também, né? Tem uma teoria, cara, não sei se vocês já ouviram falar, que ele fala, é uma teoria, é uma ideia, né? Que ele classifica o planeta como um ser só. Já ouviram falar disso? É Gaia, né? Exato, mano. Que é um ser vivo pulsante mesmo, que os sistemas ali é como se fossem nossos órgãos mesmo, trabalhando em conjunto, né? Exatamente. Então, por isso que não tem local, não tem, tipo, um incêndio local, um problema, um desequilíbrio local. Isso vai gerar, vai reverberar, né, pro planeta todo, né? Sim, é como se você tivesse com um problema no rim e o seu pulmão não se importasse com isso, né? Pois é. Fazendo uma analogia bem tosca, mas é mais ou menos isso, né? Porque tá tudo interligado e de uma forma ou outra vai causar um prejuízo ali no outro local, né? ou no outro órgão, no caso. Verdade. Uhum. E é engraçado que você falou disso, porque o episódio seguinte é aquele que a gente se divertiu pra caramba falando de mitos e lendas, né? Porque verdade. A gente falou de até da manga com leite mesmo, as histórias do negócio. Ah, é. Teve muito mito, muita lenda, né? E, inclusive foi um dos episódios que foi super bem aí. É, foi um dos mais ouvidos dos últimos que a gente gravou e tal. Galera, acho que deve ter gostado, se divertido também com ele, porque muita curiosidade. Algumas que a gente pediu pra galera comentar no Facebook, no Instagram, algumas bizarras, muito engraçadas, e outras mais sérias, assim, que a gente ajudou a desmistificar aí, né? De certa forma, né? Ou achei não. Que se pegar, dá pra fazer até uma parte 2, de tanta asneira que a galera acredita, né, velho? Dá pra fazer uma parte 2, com certeza. Cara, tem acho muita coisa que ficou de fora ali, viu? Uhum. Tem que contar que apareceram um monte de coisas a mais, né? E até esse ano apareceu uns mitos meio sem noção junto, mas uma coisa que a gente podia até buscar umas coisas até lendárias, assim, da biologia ou até mesmo da ciência que até hoje a gente ensina errado, né? Ou até mesmo a galera aprende de uma forma meio zoada. Uhum. É uma boa a gente pensar nisso. Primeiro mito desse ano foi que cloroquina curou Covid. Mas é bom que a gente fazer pelo menos um por ano, assim, ou por semestre, alguma coisa parecida, porque tem uma interação bem legal da galera, né? Trazer coisa até de sítio mesmo, né? Que a gente teve que até correr atrás pra ver se era real mesmo ou não, né? É, a gente teve que ir num sítio aí, conversar com os caseiros, eu fui dar um trampo daí. Cara, tem internet e vai lidar com o tiozinho lá no... O cara vai lá pra Malândia. É, bom, e voltando aí, mas numa retrospectiva desse ano, não teria como deixar de fora o Corona, né? No episódio 11, a gente dedicou um episódio inteiro a esse tema, né? Que foi, na verdade, o papel do biólogo no combate ao coronavírus, que teve a Juliana Torini como convidada, que é minha amiga, estudou comigo, fez biologia junto comigo. E foi o primeiro episódio que a gente apresentou com uma dupla e um convidado, né? A partir daí a gente começou a fazer esse revezamento, né? A gente coloca os quatro juntos sem convidado e dois com um convidado, né? E foi um episódio bem interessante, assim, com bastante informações, bastante desmistificações a respeito do coronavírus, a respeito dos testes do coronavírus, testes do Covid e tal. Foi um episódio bem esclarecedor, assim. Acho que também é um episódio que vale a pena para quem ainda não ouviu, ou mesmo para quem já ouviu, ir lá ouvir de novo, que foi bem utilidade pública. Engraçado que na época, né, tipo, a gente tava meio de julho, assim, né, que era aquele momento que a gente tava falando, lá em março, vai durar 3 meses isso aí, vai durar 4 meses no máximo. E aí, exato, meio que cai bem no momento que a galera percebeu que até o final do ano, provavelmente, o negócio não ia voltar, ia cercar mais ainda a ideia, e o negócio era, assim, mais sério do que o brasileiro, que no começo do ano estava fazendo meme sobre isso, continuou fazendo meme, mas levou o negócio um pouco mais a sério nessa época aí, falando, putz, vamos precisar nos adaptar mesmo, né? É, exato, você tem razão. E um detalhe que eu acho interessante comentar é o seguinte, para a gente ver como que a gente demorou para agir contra o coronavírus. A primeira morte aqui no Brasil foi em março, né? Mas o primeiro caso, acho que já era, em fevereiro já tinha algum caso, né? É, em fevereiro foi registrado o primeiro caso, e a primeira morte foi em março. Aí, em abril, menos de 30 dias depois, já tinha mais de 1.000 mortos, né? E 30 dias depois eram quase 2.000 mortos. Aí, sabe quando que surgiu a lei de usar máscara em locais públicos? Em maio, mano. Então, depois, sim, que a gente já tinha passado, em maio, a gente chegou em 10 mil mortes no Brasil. Foi só quando a gente estava chegando em 10 mil mortes que surgiu essa lei de obrigatoriedade de máscara em locais públicos. Antes disso, a galera estava andando tranquilo aí, cara. Claro, já tinha um isolamento, né? Não chegou a ter lockdown em lugar nenhum no Brasil, né? Mas teve um isolamento aí e tal. Eu e o Aron, acho que vocês também paramos de trabalhar ali no meio de março e tal, mas ainda tinha muita gente circulando e muita gente sem usar máscara, a maioria, né? Só depois que foi obrigatório que a galera começou a levar mais a sério o negócio, né? E ainda assim tinha gente que se negava a usar, né? Até hoje. Até hoje. Isso é uma coisa engraçada, porque no começo, a instrução, né, até da OMS também, foi não usar máscara porque tinha problema de você poder segurar o vírus com você, que não protegia e tudo mais. Só depois que tiveram alguns casos em outro país, né, que o país todo fez esse esquema de usar máscara, que é a questão de eu me protejo, você me protege. Que meio que começou a ter essa ideia de, pô, vamos usar todo mundo máscara pra diminuir bastante o contágio, né? Não era nem pra pegar. Porque a galera falou, ah, se eu pegar, dane-se. Mas era questão de você não passar pra outra pessoa mesmo sem querer, assim, né? Então, aí demorou um tanto pra mudar, assim, essa ideia, né? Pois é, eu lembro que no começo, claro, máscara é uma coisa que a gente não encontrava em qualquer lugar, assim, né? Então tinham só aquelas máscaras descartáveis, né? E no começo tinha muita crítica para a galera que estava usando sem, entre aspas, sem ter necessidade, né? Porque dizia-se que você devia deixar as máscaras só para quem fosse profissional de saúde ou quem tivesse com sintoma, né? Porque não era igual agora que a gente encontra em qualquer esquina, uma tiazinha aí costureira fazendo ou qualquer loja, mercado vendendo, né? E aí era o mesmo lance do álcool gel, né? Que nas primeiras semanas acabou tudo no mercado, né, cara? Sim. Ou era absurdo, né? Ou era caríssimo, exatamente. E era exatamente. Faca. Tanto que fizeram até uma, não vou dizer lei, mas foi um decreto, assim, que as empresas, as coisas, não podiam aumentar o valor, né? Porque a galera tava colocando álcool gel a R$60 e ainda assim o pessoal comprando, porque só tinha aquilo. A única coisa que prestou que o Celso Urso Manco fez foi de denunciar o cara do álcool gel, velho. O único que prestou dele foi ele descendo a boca em quem vendeu o bagulho assim. O único que serviu foi isso daí. Como se não fosse propaganda política também, né? Mas a única que prestou, né? Mas não, de fato, é a coisa que tinha que ser denunciado mesmo, porque, cara, é um momento que, meu, você tem que ter união, né? Não é momento de você falar, pô, vou ganhar dinheiro em cima disso. Não, beleza, você pode ganhar dinheiro em cima disso, mas não absurdamente, né, velho? Não querer tirar vantagem dos outros, né, pô? Então tem que denunciar mesmo, né? Tá errado. Tem uma lei que proíbe fazer isso. Na verdade, essa pandemia, ela veio pra testar o coletivo, né? Se a gente for ver, o coronavírus é uma doença do coletivo. Você não tá preocupado com você, você tem que estar preocupado com os outros. Imagina só você passar uma doença pros outros que pode aí não sobreviver. Isso é terrível, mas aí a gente vê a questão da consciência das pessoas, como que ela encara essa questão do coletivo, né? E eu me surpreendi muito com isso. E, infelizmente, foi negativamente, porque muita gente que eu imaginava que tinha outro pensamento sobre isso, tá nem aí com o próximo, com o ambiente, com tudo, né? Não tem aquela visão do que a gente acabou de falar, que tudo depende, né? É tudo interligado. É a mesma coisa com a gente, mas o coronavírus veio aí pra mostrar, né, quem realmente tá levando isso a sério e quem não tá. Suzy, é uma coisa louca, porque esses dias, né, a gente tava até brincando no grupo do Biologistas, né, aquela ideia da vacina, poder transformar você em zumbi e se transmutar e sei lá o quê, né? E realmente, né, se for fã de filme de terror, ou até mesmo, não precisa ser fã, mas qualquer filme de zumbi que você vê aí que tem um certo olhar crítico, né? Porque pra quem não sabe, filme de zumbi tem um olhar crítico social muito grande. Fica a dica aí. E torna uma coisa, que realmente o ser humano, ele tem esse comportamento, sabe? É uma questão do comportamento de manada, assim, do ser humano, e de sobrevivência, que é cada um por si, e se o negócio acontece assim, umas pessoas tentam se unir, mas às vezes é quebrada essa união, se não tiver uma liderança forte, ou até mesmo a galera fica se matando, sabe? Ah, eu quero o meu e não vou ajudar o outro. Então, isso é uma coisa que você acha que é filme, mas tem muito estudo, né? Tipo, atrás mesmo do comportamento humano. E aí, a gente meio que percebeu, não só nessa pandemia, né? Que foi uma coisa muito mais... Que reforçou, né? Talvez. Que reforçou agora, mas em todos os momentos do ser humano, assim, pelo menos em várias civilizações ou em vários momentos, especialmente mais civilizada, né? Uma civilização mais, tipo, maior, galera mais civilizada, cidade e tal, você percebe que é cada um por si mesmo, que a galera pula um em cima do outro, você abre uma Black Friday e o pessoal tá lá de máscara, mas um pulando em cima do outro e, sabe, atropelando, quando podia ser uma coisa mais de boa, né? Sim, mais civilizado, né? Mais, mais organizado. E tem isso mesmo que tanto você e a Susan comentaram, e foi meio que essa coisa de cada um por si, nego não se importar com os outros, né? Tinha aquele discurso, não, mano, mas isso daí é doença que só mata velho só, cara, né? Não sei o quê, pessoa que já tem problema, já. Pô, e daí, cara? Tipo, a pessoa que tem um problema, ela pode viver mais alguns anos aí, ou mais muitos anos, inclusive. Tá com 70, mas pode chegar até uns 90, por que não, né? Ou mais até, dependendo, né? Então, assim, é muito egoísmo, cara. Até, desculpa o termo, mas acho meio nojento até você pensar isso. Tipo, ah, uma doença que só mata velho. E daí, cara? Quer dizer que o velho não merece viver mais? O idoso não merece viver mais? Já deu? Já viveu o que tinha que dar? Não, né, mano? Tá aí, tem gente que gosta das pessoas, que ama as pessoas, né? Que é importante para muitas pessoas. Então, né, toda a vida tem que ser preservada, né, cara? Independente aí de idade ou comorbidade ou não, né, mano? E uma coisa, acho que pegando aquela ideia, né? Não se enganem quem está ouvindo a gente e quem não é biólogo especialmente. Porque a maioria dos biólogos que a gente conversa, né? Sempre comenta em tom de brincadeira, né? De certa forma, mas com aquele pinguinho de verdade. Que se o ser humano não existisse na Terra, o planeta talvez fosse bem melhor, assim. Bem mais próspero e tudo mais. E... essa é uma brincadeira, né, que a gente fala que a gente é meio vírus no, né, o comportamento de vírus no planeta, né, aí até puxa aquilo que o Flávio que falou, né, da teoria de Gaia, mas é bem isso, né, cara, tipo, a gente pode até falar isso, só que a gente também preza pela vida, preza pelo que a gente tá ali rodando, e no final das contas a galera não tá nem aí, né. Claro. A gente faz parte do meio ambiente, né, mano? É uma coisa que volta e meia a gente comenta nos episódios aqui, né? Às vezes o ser humano se enxerga longe da natureza, né? Dá as costas para a natureza, para a fauna e para a flora, mas a gente faz parte do meio ambiente, não tem como fugir disso, né, mano? Por mais que a gente tenha criado o asfalto aí, né, mano? E prédios, e casas, e indústrias, e né, veículos, etc., a gente ainda faz parte do meio ambiente, a gente mora no mesmo planeta, né, mano? Então, o que tem que fazer é... já que a gente modificou tanto o meio ambiente, é tentar conviver sem acabar com tudo, né, mano? Basicamente, assim, né? Mais do que já acabou, né? Mais do que a gente já detonou de inúmeras formas, né? Nem fale, né? Mesmo assim, eu fico pensando que o ser humano tem capacidade de destruir. E é engraçado que, mesmo assim, a gente tem uma capacidade também bem grande de, sabe, criar arte, ser legal com uns com os outros, ser criativo, né? E criar umas coisas maravilhosas, assim, ao mesmo tempo, né? Então, é uma balança meio sem noção ali, que a gente percebe que... até eu tava até vendo aqui, né? Os nossos... episódios especiais só tiveram coisas, relatos bem interessantes, assim, né? Tipo, tanto dos professores quanto das cientistas, né? Foram bem interessantes, assim, os pontos de vista diferentes que a galera tem sobre o mesmo assunto, né? E as experiências também, né? Então, é uma coisa muito rica, né? Você pode estar numa sociedade, saber como que a gente tem certos padrões de comportamento muito parecidos, mas mesmo assim a gente se surpreende o tempo todo, né? Pode até pensar nesse episódio, já que é uma retrospectiva, né? Depois de uma retrospectiva, a gente sempre tem aquela ideia de final de ano de... ah, o que eu gostaria pro ano que vem, né? O que eu mudaria, o que eu faria, né? Aqueles planos do ano, né? Que a maior parte deles, em janeiro, você já não tá conseguindo fazer e beleza. Mas pensando nos positivos, né? Seria interessante a gente até pensar no que a gente gostaria, né? Pro ano que vem, né? A partir do... não só para o biologismo, mas para o planeta, assim, né? Para o ser humano em geral. O que a gente gostaria de ver, né? Vacina. Boa. Vacina, por favor. Só isso, não precisa mais nada. Só. Falando nisso, será que a gente consegue ter uma união mesmo entre nós para criar uma vacina que seja bem mais cedo, né? Em relação àquela que é a mais rápida do mundo, que é de 5 anos. Será que a gente consegue, pelo menos, ano que vem, já ter um certo nível seguro ali de testes e, sabe, poder tomar, né, de certa forma? Tá caminhando bem, eu acho, né, muito mais rápido do que o tempo normal que leva-se para desenvolvimento de uma vacina, que normalmente é de 10 anos, né, cara? Então, em poucos meses aí, a galera já chegou na fase 3 dos testes e várias vacinas, né, a Pfizer... começou a vacinação no Reino Unido ontem, eu acho, ontem ou hoje mesmo, né? A gente está gravando no dia 8 de dezembro. E agora já tem o plano de vacinação pela Coronavac aqui em São Paulo, né, visando primeiro os grupos de risco, né, profissionais de saúde, idosos, indígenas e tal, né. Então, sei lá, tá caminhando, mas assim, o problema é essa politicagem em volta da vacina, né, essas birras políticas que querem, uma quer ganhar do outro, um quer barrar o outro... É coisa que só traz prejuízo para a população que já morreu pra caramba, né, mano? Gente pra caramba. Mas, assim, no que depender da ciência, dos cientistas, eu acho que tá indo super bem, tá super encaminhado. Mano, mas, tipo, o pessoal fala assim, ah, mas é um tempo de fazer vacina é 5, 10 anos. Beleza, mano, mas, tipo, a galera só falou isso, os cientistas nunca foram colocados à prova, tá ligado? Falavam que era 5, 10 anos, mas qual que foi a última vacina que foi feita? Faz... pelo menos 20 anos, 30 anos foi feita a última vacina que precisou mesmo. Olha o boom de tecnologia que deu de troca de 10 anos para cá, mano. Exato. Então, sem ter demora 10 anos fazer uma vacina, mas demora 10 anos fazer uma vacina, isso aí coisa de 10, 20 anos atrás, com a tecnologia de 10, 20 anos atrás, né? Nunca a tecnologia de hoje, né, velho? Não, e não só isso, né, mano? É que assim, essa urgência que a gente tem hoje, a gente não teve. Sim, desde também. Da gripe espanhola, né, mano? Então, assim, com a tecnologia que a gente tem hoje e tantos cientistas trabalhando ao mesmo tempo, nunca existiu isso, né, cara? Tantos cientistas trabalhando ao mesmo tempo em cima da mesma doença, né? Então, e foi uma coisa que teve muita contribuição de diferentes países, diferentes grupos de cientistas, né, até indústrias diferentes aí. Foi isso que ajudou a acelerar muito, né, o desenvolvimento da vacina, né? E tá começando agora, né? Mesmo assim... A galera vem negacionista, porque fez uma vacina em menos de um ano. Falei, mano, os caras nunca foi botado à prova, você quer meter o bedelho agora, tá ligado? Não confia que fizeram rápido. Para, bicho, não tem essa que fez. Se os caras fizeram rápido, é porque eles têm competência pra fazer o bagulho rápido. Tem competência, tem tecnologia, tem empenho pra fazer o bagulho rápido, tá ligado? E a gente tem que confiar também nos órgãos regulatórios, tá ligado? Não só a Anvisa aqui no Brasil, mas tem a Organização Mundial de Saúde, tem os órgãos, institutos internacionais que estão regulando isso, não vão liberar qualquer porcaria pra galera, só pro povo poder voltar pra praia, tá ligado? Tá muito mais rápido do que antes, com certeza, mas ainda é muito rigoroso, cara, não é assim, não vai liberar qualquer coisa, né? Não, a galera, já cheguei a ouvir que lançou lá o plano São Paulo, acho que São Paulo vai ser o primeiro estado, né, do Brasil que vai começar, né? Teoricamente sim. Aí os caras já tá falando, porque o primeiro grupo que vai tomar é indígena, quilombola e profissional de saúde, né? Isso. Aí a galera já tá falando que não é os grupos de risco, são os grupos de teste pra ver se vai morrer a galera. Mano, a galera só fala merda, velho. Eu fico ouvindo e falo, mano, vai, para, mano. Os caras falando que é grupo de teste pra ver se vai morrer mesmo ou não, que não é importante. Olha o que os caras chegam a ter a capacidade de falar, velho. Faz muito sentido. Então, vamos matar todos os médicos primeiro pra ver se a vacina dá certo? Pois é, né? Vamos matar os médicos, né? Aí se não der certo, aí bem, né? Cara, até hoje tem uma galera que acredita que a Terra é plana, a Terra é oca agora, né? Tipo, então é muito fácil você colocar um medo na população de uma forma que a galera desvirtua tudo que tá falando e ainda fica brava com a situação. Tipo, vai lá, mata mesmo, galera, sabe? Eu prefiro trocar ideia com terraplanista do que com antivacina, velho. O antivacina é muito mais perigoso, né? O terraplanista chega a ser engraçado, né? Engraçado, então. O terraplanista não dá perigo pra gente, né? Ele só é motivo de chacota. Agora, antivacina, velho. O problema também é que a maioria dos antivacinas são terraplanistas, né? Um dueto bom. Ou vice-versa, a maioria dos terraplanistas são antivacinas, sei lá. Mas existe um combo muito, né? Terraplanista e antivacina, né? O cavaleiro do apocalipse. Imagina que lindo você ter um primo, assim, terraplanista e antivacina. Nossa, todo dia, velho. Churrasco com ele é uma festa, né? Uma alegria. Eu já tive mais perto, assim, um cara que era terraplanista e eu trocava uma ideia muito bizarra, assim, com a pessoa, né? Pensei que o Ribas ia falar, né? Tive um primo terraplanista antivacina. O que aconteceu com ele? Não tomou vacina e morreu. Não, ele se jogou da borda, mano. Ai, cara. Mas é muito louco, né? Isso eu não sei qual postagem que a gente tinha colocado, né? Que era qual... se você puder manter um, tipo, um mais, suprimir três tipos, né, de... dessas coisas da galera falando, né, grupos falando sobre terra plana, antivacina, etc. E o outro iria criar muito mais força, né, realmente eu acho que o antivacina é bem pior, assim, né, o do aquecimento global naquela época era bem pior, porque envolve o planeta todo, né, não é só uma coisa pontual ali, que um grupinho falando, terra plana, mas não faz mal a ninguém, né, então... É complicado, assim, pensar o quanto que uma desinformação ou um grupo falando alguma groselha, né, pode alavancar até guerras. É verdade. Pô, eu acho que a gente não deve esquecer de falar, né, nessa retrospectiva de episódios também, que o Natan foi astro, né? Além de já ser citado nos outros, ele foi o que mais teve... visualizações, não foi? Uma coisa assim? Foi o episódio mais ouvido até hoje, o do Natan, subcelebridade aí do biologismo. Não dava pra deixar de lado de falar do Natan. Que é o episódio número 19? Foi. Uma coisa engraçada que no sétimo, né? Episódio 7 de história de coleta e tudo mais, vocês comentaram bastante dele, né? Também. Verdade. Acho que a partir desse aí também, ele foi citado várias vezes também, né? É, exato, porque foi um episódio sobre coletas, né? E a gente, eu, o Aaron e a Susan, fizemos várias coletas com o Natan, de borboleta, de lagarta, de mariposa, né? E aí esse episódio de coleta não tinha como não lembrar, né? Até porque a gente estava no meio da pandemia, já estava com saudade de fazer umas coletas, agora mais ainda, né? E o Natan, ele levava a gente toda semana pra mata pra fazer coleta dos bichos lá. Então não tinha como não lembrar. E aí, claro que culminou em fazer o convite pra ele participar, né? Pra ele dar as caras pra galera que conhece o Natan das histórias, conhecer a voz de veludo dele. E ainda ser mais ouvido? Seguro, menino. Pois é. Uma coisa que eu queria comentar também que eu achei interessante, né? Em relação aos episódios mesmo que a gente fez. Bom, eu saí lá de ouvinte, né, para participante, lá pelo episódio 7, e foi muito legal participar desses episódios especiais. Eu participei, eu fui a única que participou dos dois episódios especiais, tá? Porque eu de mulheres só eu participei. E eu achei uma coisa, eu achei bem legal uma coisa que o Ribas comentou logo no início, quando a gente começou esse episódio, né, que o Ribas falou que eu entrei e chamei a mulherada, não sei o quê, mas aí o Ribas falou isso, eu lembrei de uma coisa que eu já tinha prestado atenção desde quando eu comecei, quando eu entrei na página, né, logo que eu entrei, já fiz esse episódio especial das mulheres na ciência e tudo mais, e um dia vendo as informações lá, né, da página, as estatísticas lá da página como um todo, não do podcast em si, eu percebi que o público do biologismo era essencialmente masculino, eram 70% das pessoas que curtiram eram homens, 70%. Caramba! Em março, E aí isso me deixou, assim, curiosa. Eu marquei esse dado e comecei a acompanhar. E fui participando e tudo mais. Quando foi em agosto, eu percebi que esse número igualou, né? A gente tinha 50% de homens e 50% de mulheres seguidoras. E aí, eu achei muito engraçado isso, né? E aí depois eu fui acompanhando. Agora em dezembro, se a gente vê as estatísticas, as mulheres já são a maioria na página. Então a gente tem 56% das pessoas que acompanham são mulheres, né? E 44% de homens. Então os homens caíram e as mulheres subiram aí nas estatísticas do biologismo. Eu não sei se eu tive alguma participação nisso, mas quando o Ribas comentou no começo, ela chamou a mulherada? Sim, parece que sim. Parece que eu chamei a mulherada realmente. Foi a Susan e foi a voz máscula do Natan também que chamou a galera. Pode ser, o Meludinho. É engraçado, né, Susan, você falou isso, mas as nossas convidadas, tirando o Chibi, basicamente até esse episódio especial, deixa eu ver, praticamente a maioria foi mulher, foram muitas mulheres, mas depois começou a dar uma... foram mais mulheres mesmo. Mas teve, eu não sei porquê, eu achei muito interessante isso daí, uma coisa que me despertou a atenção. Será que tem alguma lógica, né, dentro disso? Porque até então vocês eram três administradores homens, e aí eu cheguei e o número foi muito... Foi uma diferença muito grande depois, né? 70% de homens era quase que... Poxa, é bastante, né? Só 30% mulheres. Depois de agora a gente passou a maioria, né? Então, não sei se a influência das postagens... Eu achei muito interessante isso, né? E foi logo depois desse especial das mulheres, né? Que eu comecei, entrei na página nesse especial. E eu achei muito legal. Já até comentei isso com o Flávio, né, Flávio? Você comentou que era bem maior, assim, mas eu não sabia desse dado mais atualizado, aí que já estava com 56%. Estou acompanhando. Quem sabe um dia eu faço um trabalho em cima disso. É verdade. Uma boa. Então, e a Susan, depois que entrou, a gente começou a ter um trabalho de excelência ali nas estatísticas, né? Era uma coisa que a gente acompanhava mais ou menos, tal, e a Susan começou a fazer um levantamento ali mês a mês, né? De quantas curtidas que a gente tinha de um mês para o outro, quanto nossas publicações alcançavam e tal, né? E achei interessante isso, assim, de janeiro para cá, a gente mais que dobrou o número de curtidas na página, né? Uhum. E esse dado aí das mulheres crescendo, tendo uma presença maior na página de seguidoras nossas, aí achei bem interessante também. Legal saber isso. É muito legal. Pensar também que depois a gente analisa melhor também, né? A questão de faixa etária, a questão de onde que vem as pessoas e tal, para entender. Isso eu não considerei na hora, só considerei porque eu achei, falei assim, nossa, olha, 70% homens, né? É. Isso me chamou atenção, então eu olhei só aquele dado no momento. Uhum. E aí depois eu vi que começou a mudar, eu falei, nossa, mas por que era? O que teve que... Eu não sei como era antes, né? No início da página, se teve essa mudança nesses 2 anos. Mas eu achei bem interessante, assim, né? A questão do público que a gente lida também muda. As pessoas que a gente alcança, né? Com os podcasts. Vai mudando conforme a gente vai evoluindo. Coisa que a gente começou a prestar mais atenção, principalmente depois que você entrou, né? Porque um pouco antes eu até dava uma olhada nas estatísticas, mas não era uma coisa meio esporádica, assim, não era uma coisa que a gente fazia sempre, né? Então, assim, a entrada da sua entrada, né, Susan, na página foi um negócio que acho que a gente ganhou muito, porque deu um puta gás na página, assim, a gente começou a ter publicações mais frequentes, assim, já faz uns bons meses que a gente não passa um dia sem um post na página, né? E mesma coisa quando o Ribas entrou também, deu um gás novo para a página e tal, né? Que antes era só eu e o Aron no começo e tal. E então acho que todo mundo que entra na equipe assim vem para somar, né? De alguma forma, assim. E tem muitos dias aí que quem salva é a Susan, né? Que eu, às vezes eu tô meio ocupado e tal, tô fazendo alguma coisa, mas ela sempre tem algum post engatilhado lá. Tem o lance das curiosidades entomológicas, que é super legal, toda semana tem e tal. Então a gente acabou criando uma equipe bacana aí que não deixa a página cair no esquecimento, né? Tô aqui pra chamar a mulherada. Também é verdade. Achei legal essa frase do Ribas, deu certinho. Pior que deu mesmo, né, Deu? Sem saber. É engraçado que, do começo do ano, né, tipo, a gente meio que se juntou para fazer um planejamento, assim, de como é que a gente ia criar assuntos diferentes na página e manter ela e o podcast mesmo, né? No começo era só um teste, né? Acho que o primeiro foi só assim, vamos ver o que esse negócio tá rolando aí mesmo. Acho que a gente gostou tanto que continuamos, né? A manter ele bem positivo. Uma das coisas que a gente percebeu esse ano que também rendeu bastante em relação às curtidas, em relação foi a interação com o pessoal, né? Em relação até no Instagram mesmo é outro público. E aí, antes que o Instagram, que era bem baixo, começou a ter uma galera mais interagindo, tendo umas ideias diferentes. E o público muda, né? O Facebook e etc. Bom, então, já para encerrar aqui esse episódio especial aí de despedida de 2020 e com esperança de um 2021 melhor, quais são os votos para nós, para o planeta, para a página, para 2021 de vocês? Poxa, eu espero que a gente viva num mundo menos real, talvez, porque a realidade está assustando. Mas, não, falando sério, eu acho que, sei lá, eu espero que a gente tenha melhores condições, né, de poder enfrentar isso de uma maneira mais digna, né, a questão do vírus, de outras coisas que estão acontecendo, espero que realmente a gente veja uma luz, né, no fim do túnel. Ah, não sei, uma coisa que eu sempre gostaria que o ser humano percebesse é que, cara, se a gente tirar essas picuinhas políticas, religiosas, sei lá o que, que atrasam a gente pra caramba, em um monte de coisa, né, essas galera não ficar acreditando em besteira, e a gente se unisse mesmo pra fazer uma coisa, a gente, em pouquíssimo tempo, ia evoluir muito mais rápido e de uma forma muito mais, vamos dizer, sustentável, né, podendo usar uma palavra um pouco complicada, mas sustentável, assim, de uma forma muito melhor do que a gente está vivendo ultimamente. Por mais que a gente esteja rápido, o que eu gostaria mesmo é que a gente pudesse entender que tudo isso que a gente vive é uma coisa bem efêmera, que o negócio nem existe direito, e a gente está lá brigando por migalhas, né? Quando a coisa é bem importante mesmo, a gente está negligenciando. E para a página, eu acredito que seja realmente que a gente consiga criar um público bem mais, que interage bem assim também, e que a gente consiga até começar a criar um impacto bem positivo, além do que a gente já criou esse ano, mas com esse aprendizado poder criar um impacto positivo para ter colaboração da própria comunidade também, sabe? Isso é uma coisa orgânica. Ela deu uma refletida boa aí no negócio, né? Tem que abstrair, senão não sai nada. Não, mas é, cara, então eu vou complementar e endossar o que vocês dois falaram, cara. O Suzu falou, não dá muito pra gente pensar muita coisa, né, porque, por exemplo, eu fiz 30 anos agora, né, faz 2 dias, e eu falo assim, quando eu era mais moleque, eu falava, putz, mano, quando eu tiver 30 anos de idade, acho que eu vou estar estável, pretendo estar estável, né, financeira, emocional e amorosamente, né. Eu não tô nenhum dos três e tá longe de estar estável, tá ligado? Então, mano, a gente não pode, né? Mas a gente não pode pensar muita coisa, mas, meu, é triste, mas é engraçado. Mas, cara, eu desejo que no próximo ano a gente tenha mais consciência ambiental, velho, porque, igual a gente falou no decorrer do podcast, mano, o planeta é um só, e é um sistema vivo mesmo, que se um pedaço tá ruim, tudo vai ficar, entendeu? Eu espero que as pessoas confiem mais nos cientistas, para de... que estão se matando aí para tentar arrumar uma cura mais rápido possível, né? Parar de ficar com essas picuinhas, essas lutas de política, mano, porque o que vocês têm que entender, não importa se é de direita, se é de esquerda, velho, os caras, os políticos estão tudo lá tomando café junto, tá ligado? Enquanto isso, fica a galera se matando aqui por causa que um pensa diferente do outro. Claro que você não pode ser escroto, né? Pensar diferente sempre vai existir, que você não pode ser babaca, né? Você não pode ser extremo também, mas daí vale pra qualquer lado, cara. Então, igual o Ribas falou, as pessoas têm que se unir, mano. Quando as pessoas se unirem e perceber que não tem lado, cara, tá todo mundo junto, entendeu? E as coisas vão começar a andar. Então, eu espero que as coisas melhorem um pouco, né? E elas pensem que isso, né? Que elas estão no mesmo barco. Quando a gente fica brigando por político de estimação, os caras estão lá junto, né? Então, a gente tem que entender que a gente tá junto na mesma merda. Bom, meu comentário, meus votos para o ano que vem, acho que vão dar uma corroborada aí com a galera, mas... De modo resumido, eu desejo menos negacionismo, mais credibilidade para a ciência, que nem o Aron falou, né? Imunização global e sucesso para biologismo e, se possível, financeiro, né? Uma coisa. A parceria vai no direct do Instagram, eu vou virar influencer mesmo, se depender de vocês. Eu viro blogueiro. Pode mandar recebidos pra gente, que eu tô cansado de fazer recebido pago, mano. Quero recebido que eu não vou pagar. Recebido, você faz o unboxing no seu YouTube lá? Fazer unboxing pago. Bom, é isso então, né, galera? Chegamos ao fim desse 2020 aqui, pelo menos no podcast, né? A hora que sai o episódio ainda tem mais alguns dias e não dá para duvidar da capacidade desse ano de nos surpreender. Pois é, e agora, ó, vou pegar tudo vocês no pulo, que eu sempre me todos os podcasts, e eu me preparei nesse, tem as dicas agora cultural, que eu me preparei Faz três semanas que eu tô com essa dica aqui engatilhada, agora vocês se ferraram, mano. Que vocês vão ter que fazer de uma hora. A gente não vai fazer, Aaron. Não, agora vai ter que fazer. Eu tô preparando faz três semanas. Não, pior que eu também não, nem peguei nada, que eu achei que não ia ter, mano. É, então, sempre, agora vocês estão vendo o que eu passava, né? Não, mas é zoeira. Mas eu quero deixar uma dica aqui, porque é um negócio que eu achei muito legal. Então, é um Instagram que um cara começou agora faz um tempo, né? Chama Ciência Divertida Oficial, o Instagram do cara. É um maluco que ele chama Márcio Senna. Ele é engenheiro aeronáutico formado pelo ITA. Você vê que o cara manja. E ele é um canal que, tipo, é tipo um, como se fosse um manual do mundo, só que é com vídeos curtos lá do Reels do Instagram. Então o cara faz uns experimentos maior rapidinho, assim, pra você fazer em casa e tal. É uns negócios, são umas coisas bem mais simples, mas ele tá explicando a ciência mais pra criança, entendeu? Então acho que é um negócio legal pra galera entrar nesse mundo aí de experimento e tal. Legal, bacana, boa dica. E legal, tipo, o manual do mundo tem uns experimentos legais, mas agora os caras estão subindo muito nível, né, cara? Então você tem que ter um preparo e um conhecimento mais, assim, avançado pra fazer, porque os caras estão fazendo uns bagulhos, os caras estão fazendo submarino, irmão. É isso que eu ia falar, mano, tem um submarino ali, velho. Então os caras estão tá aumentando o nível, isso daí é um nível mais, tipo, de ensino fundamental, tal, então dá pra fazer em casa, umas brincadeiras. Legal, mano, como de costume, a gente deixa, então, essa sugestão do Aaron aí na descrição do episódio, só clicar aí, procurar aí pra acessar. Isso aí. É. Beleza? Eu posso dar uma dica que, tipo, não tem nada a ver com uma coisa específica, mas é importante, pelo menos pro momento que a gente tá agora. Vai, pau. Cara, gente, vivam a vida e leiam livros, porque isso é uma coisa que faz uma falta. Faz muita falta, cara. Fernando Pessoa. Não. Aí também não avacalha, né? Leiam livros, é Albert Einstein. Beleza, então, bom, fechamos então, né, gente? É isso aí, galera. Fechou. Finalizando 2020 com uma podcast louco. É isso. Se a galera assistisse até o final, vai assistir todos, mano. Orão, faz seu quiz aí do que a gente falou no episódio, que a galera tem que falar uma palavra bizarra assim no comentário. Então, se você assistir isso aqui até o final, você vai falar esternocleidomastoide. Você posta no comentário. É o único minúsculo que eu lembro da minha aula de anatomia. Esse é o gasto. Se ouviu até aqui, escreva esternocleidomastoide nos comentários. Ou otorrinolaringologista também. É isso aí, então, galera. Muito obrigado para quem sobreviveu até aqui. Muito obrigado para quem acompanhou a gente durante esse primeiro ano, essa primeira temporada do podcast Biologismo. A gente agradece de coração mesmo e deseja tudo de bom para todo mundo aí, para quem curte festas de fim de ano, um ótimo Natal, um feliz ano novo. E tentem se isolar, porque infelizmente ainda não acabou essa pandemia. E vamos que vamos, né? Vamos torcer por uma vacina aí no ano que vem e por uma vida mais comum dentro do possível para todo mundo aí. Isso aí, certo? E não soltem rojões. Não é pra soltar rojão no Réveillon. Mas, gente, quem gosta de fogos de final de ano, realmente, procura aqueles fogos que não tem barulho, já existem há uns anos aí. E outra coisa, exija da sua prefeitura, no mínimo, que eles coloquem uma lei municipal pra não ter fogos. Isso tem várias cidades que já tem e funciona mais ou menos, né? Não funciona perfeito, mas que pelo menos já diminuiu bastante, porque os animais sofrem demais. É, e não é só por causa do seu cachorro que tem medo, não. É toda a fauna silvestre, mano. O que tem de passarinho que amanhece morto no dia seguinte, cara, você não faz ideia. É isso aí, isso é verdade. Fechou? Vamos dar um tchau geral aí, vai. Valeu, galera. Até mais e até ano que vem. Piada de tiozão, mano. A gente se vê ano que vem, hein? Tem que ver ano que vem. Valeu.